jams on the brakes. Everybody stacks up. Now they're side by side, and it's on. Jimmy Johnson. Bom, pessoal, voltamos então agora para o último bloco, né, o bloco das perguntas, e vamos falar também um pouquinho sobre notícias, né, algumas notícias, né, da semana aí, que aconteceu já nesses dois dias aí, segunda e terça, e hoje quarta-feira, e vamos falar um pouco também de Dover, né, vamos dar aí uma perspectiva como pode ser a corrida de Dover, falar um pouco do que já aconteceu no passado, e vamos aí também, eu e o Diogo, dar nossas apostas para Dover aí. Diogo, o Gilles Villeneuve pergunta assim: galera, estou com dúvidas para entender esse sistema de regra dos números dos carros da sprint. Os times não são fixos, escolhem os seus dígitos, como? As equipes pagam para ter os números? Bom, meu amigo Gilles, os números são fixos sim, as equipes também pagam. Quando a equipe não tem direito ao número, né, que ela compra aquele número lá, que nem, por exemplo, o carro 48, o número é comprado pela Hendrick, quando ela não compra esse número, ela aluga. Por isso, quando você vê algum entrelist aí, quando você vê com um na frente, é porque aquele número ali é alugado. Agora, com o charter, né, da NASCAR agora, ele está tentando fazer o quê? Tentando que force realmente o pessoal a comprar os números e não mais alugar, porque tem um limite de equipe também, então ninguém quer ficar de fora. Então a NASCAR está forçando um pouco mais isso daí. Mas, Diogo, se você quiser dar a explicação aí, fica à vontade, Diogo. Não é isso. É uma pergunta válida, claro, mas é uma resposta bem direta. Você explicou muito bem. Nem tem muito o que acrescentar. Eu gosto demais desse estilo. Esse estilo que é usado na NASCAR atualmente. Eu sou um cara que assiste uma cacetada de categorias, então, pelo que eu vejo em outras categorias, e o que eu vejo comparando, digamos assim, com a nossa NASCAR, essa maneira funciona muito bem, tá aí já há séculos, né, digamos assim, e para tem que continuar. É bem interessante a maneira como eles fazem essa divisão, e com o Charter agora tende a ficar ainda mais interessante, né, porque eles devem expandir, digamos assim, a posse, né, desses números, né, essa questão de alugar números, não sei se ela vai acabar, mas ela deve diminuir demais. E vale puxar um assunto também, né, Diogo, que não está na sua pergunta, mas também vale esticar, talvez você tenha essa dúvida, ou alguma outra pessoa que está escutando aí tem essa dúvida aí. O mais importante na NASCAR, pessoal, não é o número, perdão, não é o piloto, e sim o carro, né, e sim o número, porque não importa quem vai estar no carro 48, é o carro 48 que se classifica, o piloto não. O piloto pode ser eu, pode ser o Diogo, pode ser o Elião, pode ser o Thiago Raposo, pode ser meu pai, entendeu? Pode ser quem for. O carro 48 está lá. Então o carro 48, ele que tem sim o direito de estar na pista, e não o piloto. É a única categoria, né, Diogo, que é estranho, que é a única categoria no mundo que eu conheço, que importante é o carro. O piloto vai quem quiser ir. Tanto é que você pode ver, a gente vê sempre aí essas trocas de piloto aí. Então, por exemplo, no Talladega, né, o Ty Dillon assumiu o carro 14 no lugar do Tony Stewart. Isso é comum, pessoal. Pode trocar à vontade, pode trocar 50 vezes de piloto. Mas o que vale realmente na pista aí, o que é importante para a NASCAR é o carro, é o número e não o piloto. Não sei se você também tinha essa dúvida, Diogo, ou se você já sabia, mas o pessoal aí tem alguns aí que eu sei, tenho certeza que não sabia. É mais ou menos assim que funciona. Certo, pessoal? Não, é isso mesmo. Você citou bem o exemplo aí que a gente teve agora recentemente em Talladega. Eu acho que na Indy 500 eles também usam esse modelo. Mas aí eu tô só afirmando por cima, realmente eu não Não, tenho sim, a Indy 500 certeza. é. A Indy 500 também é nesse modelo. É nesse modelo, sim. Exato. E só para emendar um pouquinho mais, a única corrida da NASCAR que classifica o piloto e não o carro é o shutout, né? O shutout ele classifica o piloto e não o carro. Tanto é que se você pegar, por exemplo, o Jeff Gordon está classificado, mas não tem carro, ele pode pegar o carro do Casey Mears, por exemplo, e correr. Lá é o piloto que se classifica, é a única corrida que é o piloto classificado e não o carro, né? As outras corridas da NASCAR realmente são é o carro que classifica, né, e não o piloto. Então, a NASCAR é um pouco diferente aí as coisas dela. Diogo, vamos lá. Notícias. Tivemos aí, né, uma notícia aí saiu recentemente, agora há pouco aí, que parece que deu problema lá, né? Deu ruim pro carro 18. O carro 18 ele violou as regras do Lugger Nuts, né? Então parece que uma porca não foi ajustada e a NASCAR, após rever 849 mil vezes o vídeo, percebeu e viu que uma das porcas não foram apertadas e o crawl shift do Kyle Busch não estará em Dover. Diogo, por favor, dê as notícias para nós aí, Diogo. Isso, além do crew chief do Kyle Busch, que é o Adam Stevens, um belo crew chief, inclusive, faz um trabalho bem legal. O mecânico que foi responsável por trocar os pneus dianteiros, né, do carro do Kyle Busch, ele também não vai poder participar desse final de semana de Dover, também com penalização. Além disso, o crew chief, o Adam Stevens, né, foi punido também em 20 mil dólares, e ambos, tanto o crew chief quanto o próprio mecânico, foram colocados em probation, né, em observação, digamos assim, até o final do ano. Eu vou falar para você que é uma punição forte, digamos assim, e tinha que ser forte, né, porque acho que bateu tanto em cima dessa questão das cinco long nuts, das cinco porcas, né, mas eu realmente não me surpreenderia se isso acontecesse outras vezes durante o ano com outros carros. Mas, enfim, uma outra notícia bem legal que a gente teve essa semana é que o Watkins Glen, ela vinha passando por um período de recapeamento, né? Recapeamento completo, né? Quem viu as corridas da Sprint Cup lá em Watkins Glen, perdão, nesses últimos anos, viu como o asfalto, né, era bem irregular, principalmente naquele último setor ali, a penúltima e a última curva, tinham vários remendos, digamos assim, e acabava tendo uns bumps extras, né, digamos assim. Mas eles recapearam a pista completamente, foi uma obra, digamos assim, né, que custou 12 milhões de dólares, nosso, enorme. E aí, durante essa semana, cinco pilotos, né, representando cinco equipes, participaram de testes de pneus nesse novo asfalto. Foi o Kevin Harvick representando a Stewart Haas, o Joey Logano representando a Penske, Kyle Edwards representando a Joe Gibbs, Casey Kane representando a Hendrick e o Trevor Bayne representando a Roush. Foram esses os cinco pilotos que participaram. Todos eles falaram coisas absolutamente ótimas desse novo do recapeamento, né, desse novo asfalto. Gostaram demais. Falando que os pneus também funcionaram muito bem nesse novo asfalto, então é legal, é algo que era necessário, sem dúvidas, veio numa boa hora, e sem dúvidas vai. Eu acho até que pode até fazer melhorar, né, nível de corrida e tudo mais. Vai ser Foi bem interessante essa mudança. Eu acho que eu sou um dos caras que eu marco a corrida de Watkins Glen no meu calendário pessoal, digamos assim. Eu fico quase que torcendo para que chegue logo, porque eu adoro ver esses carros em Glen, e esse ano eu estou esperando ainda mais. Igual de jogo, eu gosto sim de Watkins Glen, mas eu tenho que confessar que não é uma pista que eu marco na folhinha e fico esperando, né? É, eu sou meio um pouco diferente aí, eu sou mais tradicional, eu sou mais queixo duro, eu Você sou não gosta mais. dos RC, não? Não, de jeito nenhum. Você não gosta de RC, né? Não. Pra Eu mim adoro. é. Pra Essas mim. balsas nos RC eu acho muito bonito. Pra mim, a essência da NASCAR é oval, então pra mim a NASCAR tem que andar no oval. Eu não gosto do RC. É divertido, sim, eu gosto, né? É legal as corridas, eu gosto das corridas, mas é pra mim não. É uma. Tipo assim, falar que eu espero chegar, eu não espero, não. Eu espero chegar Talega, espero chegar Bristol, espero chegar Marshall, espero chegar Atlanta, Las Vegas, Texas. São as pistas que realmente eu mais gosto. Mas, Diogo, claro, não posso discordar de você que sempre temos boas corridas nos RC da vida aí. É, como eu sempre falo, se você quer assistir uma boa corrida de estoque em RC, assiste a V8 Supercars. Você grava lá com a cafeteria lá. Você sabe que lá nós falamos de. Nossa, não, o pessoal lá fala bastante de todas as categorias lá. Assistam a V8 Supercars. Lá o negócio já é feito para correr e tem muita emoção. É, são corridas fantásticas, todo final de semana eu fico babando com a V8 Supercar. Pena que é muito tarde, né, Diogo? Pena que as corridas são de madrugada. É, geralmente no, na sexta-feira tem uma corrida um pouco mais cedo, que é por volta de 11 horas, mas as duas corridas no sábado para o domingo, uma começa sempre meia-noite, a outra 2 horas da manhã. Tem que estar bem animado e bem preparado para assistir as corridas aí, devido ao horário, né, Diogo? Não, sem dúvidas, é uma categoria incrível. Os carros pesadões também, bem grandões. O V8ão, motorzão V8ão berrando. É bem legal de ver, é uma das categorias que eu sou grande fã. E o Ambrose, né, inclusive, saiu de lá. Né? O Ambrose foi campeão lá e de lá fez a transição para NASCAR. A gente viu, né, o Ambrose correndo há alguns anos aí, com o carro 9. É uma categoria que vale muito a pena dar uma olhada. Tem essa questão do horário, é verdade, que complica um pouco, mas. Dá uma passada, digamos assim, vale a pena, assim, a categoria é muito bonita de ver também. E só para complementar aí, né? Foi só para dar uma cutucada aí, porque vamos ser sinceros, né? Tem gente que gosta de deixa de assistir uma V8, deixa uma NASCAR, os motor V8 roncando aí a alto giro aí e fala que Fórmula E é categoria boa. Enfim, Diogo, vamos seguir em frente, né? Senão vai começar a andar desandar um pouco mais Começar da bronca, né? é. Porque geralmente o terceiro bloco é isso, tá, pessoal? No terceiro bloco aí a gente começa a viajar um pouco na maionese aí. A gente vai fugindo do assunto aí. Mas enfim, vamos lá. Eu não posso começar a falar muito, porque eu começo a falar muita coisa que eu não devo falar e o pessoal fica bravo comigo depois. Igual eu falei do Germán Quiroga alguma vez lá na transmissão, e o pessoal ficou tudo me zoando lá depois, falando: é, vai, chupa, Léo Guina, chupa, Léo Guina. Mas enfim. Foi do Germán Quiroga, não. Foi do Daniel Suárez. Soares, Ele isso. quase venceu. E eu tava torcendo pro Suárez vencer, tá? Por mais que o pessoal achava que não, eu tava torcendo pro Suárez vencer. Eu queria que ele vencesse aquela corrida. Mas acabou não caindo no colo dele. Mas enfim. Diogo, temos mais alguma notícia aí de interessante ou não? Eu tenho uma notícia aqui da Premus Motorsport, só te cortando. Eu sei que você iria falar alguma coisa. A Premo Motorsport conseguiu patrocínio por Reed Sorensen, né? Vai fazer 3 corridas aí, começando agora o final de semana em Dover, e as outras 2 corridas, pelo menos eu não achei aqui quando deve ser, mas pelo menos em Dover agora ele faz a sua primeira corrida. Pode falar, Diogo. Não, muito legal. Era essa notícia também. Era muito legal essa. Assim, eu tô demais para ver esses caras lá de baixo conseguindo suporte, conseguindo apoio para continuar se esforçando, continuar crescendo. É muito legal de ver. Era essa notícia também que eu tinha para ver. Acho que de relevante durante essa semana que a gente pode destacar realmente foram essas. E vamos para Dover. Ô, Diogo, uma pena, Diogo, a NASCAR fazer esse charter aí e cortar para 40 carros. É, antigamente, né, antes dela fazer esse charter aí, o que movia lá o fundo do pelotão eram essas pequenas equipes aí, tentando classificar, trazendo o carro sem sponsor, fazia uma, duas corridas ali só para ganhar um dinheiro, para levantar alguma coisa, para depois vir de uma quarta corrida com um bom carro, para fazer uma boa corrida e conquistar um sponsor. Infelizmente, esse tipo de atitude que nós vamos ver no passar dos anos aí, cada vez menos, né? Mas é a NASCAR aí tentando se profissionalizar, desculpa eu falar errado aí, né? Ela está tentando o quê? Se tornar mais sólida, se fechar um pouco mais, né? Para enfrentar qualquer tipo de crise futura aí que possa acontecer. É só para falar da nossa condição do país interno aqui, que não está muito boa, mas lá fora também, pessoal, as coisas não andam muito legal, não. É, não tá, maré não está para peixe, né? Usando um bom ditado aí. Diogo, vamos para Dover agora ou não? Vamos para Dover. Então vamos para Dover, vamos falar de Dover agora. É, final de semana, pessoal, vai estar fantástico aí para quem gosta de NASCAR, quem gosta das três categorias na pista, né? Final de semana começa com a... Na sexta-feira já tem a Truck Series, né? No sábado a Xfinity Series, já falei já também. E no domingo aí vai vir a AAA 400 no domingo na Sprint Cup aí. Então vai ser um grande final de semana em Dover. Lá vai ter muita borracha queimada lá naquele oval de concreto, na Monster Mile, né? A milha monstro. Então com certeza aí vamos ter um bom final de semana. Eu tenho certeza, eu quero até apostar com você, Diogo, se você quiser apostar comigo, que a melhor corrida será da Truck Series. Tenho certeza disso. A Truck Series ela vem se desenhando, né, muito bem nesse ano para fazer grandes corridas. Então, eu não vou entrar nessa aposta, não, porque eu sei que vou perder, né? Grandes indícios de realmente ser. De a melhor corrida a da Truck Series, sem dúvidas. É, a gente até brincou, né, de pistas que a gente marca no calendário. Dover é uma das pistas, um dos ovais que eu marco no meu calendário. Eu gosto demais de ver correr lá. É, Dover é uma pista bem... O mais legal de Dover, que é uma pista de uma milha, mas é uma pista difícil. Não é uma pista fácil, é uma pista difícil. É difícil ultrapassar, é difícil manter o carro na pista... É por isso que eu gosto muito de Dover também. Dover é uma pista muito legal. Uma pista que você tem que ser inteligente para correr lá. Tem que ser inteligente para vencer a corrida. E, Diogo, só para voltar um pouquinho aqui na parte de notícias, nós esquecemos até uma notícia interessante, né? O calendário 2017 já foi anunciado. Tivemos apenas mudanças de algumas datas, né? Algumas datas aí. É, eu nunca entendo porque a NASCAR fala que voltou a corrida agora para o calendário de origem. Aí passa, aí ano que vem ela fala que voltou a mesma corrida para o calendário de origem. Então, assim, mas aí teve algumas mudanças, uma mudança mínima, né? Parece que Michigan que mudou, e mais uma outra corrida apenas que mudou o calendário aí. Então, o calendário 2017 já está disponível. Se vocês quiserem consultar o calendário, pode entrar no nasc.com, mas eu também me comprometo a postar na página do nosso podcast lá no Facebook. Certo, pessoal? Diogo? É aquele modelo, né, digamos assim, que a NASCAR segue. A NASCAR não precisa inventar, né, nenhuma história com relação a pistas. Ela já tem o seu grupo de pistas muito sólido, então ela faz apenas algumas alterações aqui ali, geralmente de datas ou de ordem. Nesse ano foi apenas mais um negócio de datas mesmo, acho que teve uma mudança de ordem. Mas enfim, né, nem adianta, digamos assim, se apegar tanto. Não foi algo tão relevante. Acho de mais relevante Talladega. Ela finalizava um dos rounds. Eu não lembro agora exatamente qual round. Terceiro round. Isso, ela fechava um. Segundo round. É, acho que segundo round. Ela fechava alguns rounds, né? E agora ela não passa mais a fechar esse round. Acho que é o que a gente pode destacar. Mas de resto, mais algumas movimentações aqui e ali, sem grande destaque. Nada que fuja daquele padrão que você até citou aí da NASCAR, apenas de mover uma corrida pra cá, outra pra lá. Né? É o que a gente já vê todo ano. E que, honestamente, é o que a gente, pelo menos eu torço pra que continue assim, porque o calendário da NASCAR é um dos grandes trunfos da categoria como um todo. É, eu sinceramente, Diogo, penso que Talladega deveria ficar como corte, né? Porque Talladega é uma corrida especial, uma corrida diferente, e deveria ficar aí como corte aí. Mas eu acho que a NASCAR resolveu pensar um pouco também, né? Também precisamos olhar o outro lado da moeda, né? Porque Talladega, né, Diogo, é uma pista que vamos combinar, né? É uma pista que é uma verdadeira salada, é uma loteria. Nós nunca sabemos, assim, que realmente quem vai vencer. Possa ser que o Zezinho pegue o carro 20, 21 e vença. Então, assim, é uma realmente é uma dúvida, é uma incógnita Talladega, e penso que não seja uma pista ideal para ser como corte, né? Então acho que a NASCAR viu por esse lado aí, e eu também, claro, tenho que apoiar esse lado aí, apesar de eu gostar, eu gostei até o ano passado, né? Agora não tem mais como eu gostar de novo. Eu gostei que Talladega realmente foi, era a pista de corte aí no Chase, né, Diogo? Não, faz sentido essa, se a visão dele realmente foi essa, faz sentido se tirar, pelo menos ao meu ver, se tirar Talladega desse corte, digamos assim, dessa posição de corte do segundo round, porque por todas essas incertezas que a gente tem com relação à corrida, em relação a quem vai vencer mesmo, é tudo muito muito complicado, muito certo. A gente já cansou de ver provas aí que em Talladega, que do nada, sei lá, bate 10, 15 carros e vem fulano e vence, fica até meio sem saber de onde ele veio. Então, acho que para finalizar um round, ainda mais o segundo round, eu acho que acaba ficando um negócio meio incerto demais, sabe? Meio loteria demais. Acho que quiseram tirar, digamos assim, essa imagem. Eu gosto dessa mudança, eu amo Talladega, claro, e amo ver corridas lá, mas essa mudança de tirar ela exatamente dessa posição de corte, eu gostei. Bom, Diogo, falamos aí de todas as categorias aí, né? Falamos das notícias aí, de todas, falamos das notícias aí da Sprint Cup, né? Eu andei folheando aí as notícias aí da Xfinity Series da Truck Series, tá, pessoal? Mas não tem nada de interessante, só um outro conseguiu patrocínio aí. Mas notícia mesmo grossa, assim, não tem nada aí pra gente passar pra vocês. A gente pode ir passando assim no decorrer aí da semana, se caso aparecer. É só continuar lá na página do podcast Triwide, que lá as notícias vão sendo postadas para vocês. Diogo, vamos para Dover, vamos falar aí do final de semana, como vai ser. Mais uma vez, vou repetir as três categorias da pista, né? E vamos começar pela Truck Series, né? A Truck Series na pista aí. A Truck Series que corre desde 2000, que ela está nessa pista aí, participando, fazendo parte do calendário da Truck Series, né? Então, uma corrida por ano aí. Então, sim, já são 16 corridas. E eu quero deixar bem claro para você aqui, meu amigo Diogo, desde 2008, né, 2008 para cá, Toyota venceu até 2014. Só o ano passado que o Tyler Reddick venceu, né, que foi um Ford aí. Você vê que a Toyota tem chance de vencer, já que desde 2008 para cá venceu todas, não venceu todas, né? Venceu 7 corridas aí, menos uma, que não venceu, a oitava corrida ela não venceu. Você acha que ela continua nessa saga Toyota aí? Você acha que por exemplo, o William Byron consiga vencer, o Christopher Bell consiga vencer, ou o próprio Matt Crafton vença essa corrida aí? Ou você acha que vai dar um problema com um Chevrolet, ou vai dar um Ford aí nesse final de semana em Dover? É porque a gente tem a Toro Sport, né, que é uma equipe muito grande hoje no campeonato, correndo de Toyota. A gente tem a equipe do Brad Keselowski, perdão, a equipe do Kyle Busch, correndo de Toyota, a do Brad Keselowski corre de Ford. Então, são, digamos, das três grandes equipes, duas delas têm vários trucks e duas delas correm de Toyota. Acho, daí estaria, talvez seja a explicação, digamos assim. Tanto é que quando a gente não teve um Toyota vencendo, a gente teve um Ford, exatamente da equipe do Brad Keselowski. Eu aposto no repeteco do Tyler Reddick, cara. Eu acho que, não sei se é mais aposta ou mais torcida, porque a gente esbarrou bem na parte, no quadro da Truck Series. Seria muito interessante ver um Reddick forte novamente, ele brigando lá na frente novamente, atual vice-campeão do campeonato. Então, fez um ano bem complicado até aqui, então eu acho que até torço, digamos assim, para que ele consiga voltar, consiga vir forte. Então, eu realmente espero que ele vença. Eu acho que a minha aposta seria essa, ser o Tyler Reddick vencendo novamente lá na Milha Monstro pela Truck Series. Ô, Diogo, então vamos a uma entrelista aqui, rapidinho. 34 truques inscritos aí até o momento. Temos aqui dois pilotos a confirmar, né? No truque 07 e no truque 99. Bom, de diferente aí que nós podemos falar aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu acho. O Tiffity vai estar no 11. O Hendrick, Pfeffgarger, Ben Kennedy. Então, assim, de diferente até agora nenhum, tá, pessoal? Não teve nenhum de diferente aí. Ou seja, nenhum nenhum piloto aí da Xfinity Series e nenhum piloto da Sprint Cup, né, quis participar aí. Meu amigo Diogo, quem que você acredita que vai vencer essa corrida aí? Na Truck Series, como eu falei, eu gosto do Redick, espero que ele venha forte, eu acho que tem boas chances, né? Teve um campeonato complicado, mas já no Kansas ele já fez um, já deu uma vantagem, digamos assim, então eu realmente torço, é até mais torcida mesmo do que aposta, torço para que ele venha forte e vença essa etapa e dê um start realmente no campeonato dele. Ó, eu não sei se você lembra no ano passado, mas no ano passado ele venceu, que só venceu com propriedade essa corrida, ainda foi venceu que caiu no colo dele, não, ele venceu porque ele andou muito bem mesmo. Andou demais o ano passado, toda vez que nessa pista. Bom, eu vou fazer uma aposta meio maluca, você vai chamar até de doidão aqui. Eu vou apostar no Cameron Haley, eu acho que é ele que vai vencer essa corrida aí. O Cameron Haley que tá meio namorando a vitória, meio batendo na trave, então eu acho que no final aí vai ter alguma coisa louca aí, ele vai acabar vencendo essa corrida aí. Cameron Haley é minha aposta para Dover na Truck Series, certo? Só para repassar aqui para vocês, tá, pessoal? O horário da corrida não percam, é 6h30 da tarde, tá? Então a corrida da Truck Series é sexta-feira, 6h30 da tarde. Eu sei que, se eu não tenho dúvidas, eu posso até estar muito enganado, mas a Fox Sports pode, não deve passar lá ao vivo, deve passar em VT essa corrida aí. Mas é para confirmar ainda, tá, pessoal? E tá caindo o mundo aqui em casa. Não esquenta, não. Diogo, vamos agora então para Xfinity Series, né? Só deixa eu passar o entrelist aqui, senão você vai apostar no piloto e eu não passei o entrelist. Talvez o cara que você queria apostar, eu não falei, mas depois ele vai estar aqui. Vamos lá. Até o momento, 40 carros estão inscritos aí para a corrida da Xfinity Series em Dover, né? O seu amigão aqui está relacionado aqui, ô Diogo. Matt de Benedetto vai estar no carro número 10. Vai ser um grande número para você apostar aí. No 18 vai estar o Matt Tiffett. O Eric Jones vai estar no 20, claro. O Joe Logano está no 22. No 33 vai estar o Brandon Jones. No 42 vai estar o Josie Marks. Né? JJ Yale, Jeff Burton, Derek Cope. Tá? Não, beleza. Pessoal, até o momento aqui, ó, não tem nenhum Cup Drive aí que possa realmente fazer diferente. Lembrando que só tem um Dialogando aqui, mas o Dialogando está fazendo umas corridas bem medíocres com o carro 22, tá? O carro 22 não é o carro 22 de sempre, que nós estávamos acostumados a ver. Diogo, quem você acredita que vai vencer essa corrida aí? Lembrando que na Xfinity Series, desde 1982, né, desde quando começou a Xfinity Series, que Dover faz parte do calendário aí da categoria. E nos últimos anos aí, temos uma pequena mescla aí, né? Quem venceu no passado foi o Egan Smith de Chevrolet. Quem venceu em 2015 foi o Chris Buescher de Ford. E em 2014 foi o Kyle Busch de Toyota. O Kyle Busch venceu as duas corridas, que em 2014, tá, pessoal, era duas corridas no ano aí. Diogo, por favor, seus comentários e sua aposta para Dover da Xfinity Series. Pronto, direto assim, bem no alvo, Daniel Soares. Eu acho que dessa vez não passa, eu aposto demais no Daniel Soares vindo forte, agora de novo, né? Essa vitória dele já está mais do que madura, digamos assim, né? Já vem, na última hora sempre esbarra em alguma coisa. Dessa vez eu acho que é a hora dele. E eu acho que não vai ser uma vitória meio jogada, não, tá? Eu acho que ele vem para brigar mesmo e merecer mesmo na vitória. Então, confesso que torço e espero realmente que o Daniel Soares vença essa corrida. A gente vai ver um Eric Jones forte também, claro, mas um Ty Dillon forte, óbvio, porque senão a gente já está cansado de ver, mas eu aposto na primeira vitória do Daniel Soares na Xfinity Series. Eu confesso que eu não lembro se seria a primeira vitória dele, se acontecesse, claro, na NASCAR como um todo. Ele já ganhou alguma coisa na Truck Series? Acho que não, né? Não entendi a pergunta. O Daniel Soares já venceu alguma coisa na Truck Series? Não, né? O Daniel Soares? Sim. Não. Não, não. Essa é a primeira vitória dele na NASCAR mesmo, na É, na NASCAR NASCAR americana. mesmo. Isso. É, exatamente. Então, Ele. eu aposto aí numa vitória do Daniel Suárez. Honestamente, todos para que aconteça. Tá merecendo o mexicano, tá merecendo. Ele venceu na KN, não sei se você vai lembrar, mas ele venceu na KN. Você lembra quando tinha aquele Beach Battle lá, que aconteceu em Daytona, bem no comecinho do ano? Não, não vou lembrar, não Não vou sei se lembrar, você não. vai lembrar lá, tinha aquele Beach Battle on the Beach, lá at the Beach, que é uma corrida que acontecia no backstreet de Daytona, né? Ele venceu aquela corrida. Que aconteceu lá pela KN Whitworth, a corrida daquele ano lá, 2014, né? Foi a última vitória dele aí na NASCAR aí, mas não é das três categorias grandes. Na Truck Series ele não venceu, ele também não conseguiu nenhuma vitória. Ele teve aí vários top 10 aí, top 5, né? Teve três segundos lugares, mas vencer que é bom nada. Eu tava tentando forçar a memória, tentando lembrar, mas eu lembrei. Ele foi o ano passado na Truck Series, ele foi o segundo colocado. Na corrida de Dover, ou seja, ele sabe o que ele está fazendo, né? O Daniel Soares, ele vai saber o que ele está fazendo lá em Dover, porque o resultado dele é bom, ele tem um bom rate aí em Dover. Diogo, para mim, quem vence essa corrida aí vai ser o Erik Jones. Eu sempre aposto no Erik Jones, está ficando meio barbado apostando de Erik Jones aí, mas eu vou apostar nele de novo, até por questões de ele ser o cara que vai liderar aí a Joe Gibbs. Né? Então, assim, ou a vitória para mim fica com o Erik Jones ou fica com o Daniel Soares. Esses dois aí vão estar pela vitória com certeza. Tomara que seja um como o outro. Né? Vou apostar aí. Eu tô apostando na Joe Gibbs como um geral, como também pode ser o Matt Tiffes, que andou bem, né? O Diogo andou muito bem aí. Teve uma boa apresentação lá em Talladega, quase venceu a corrida, teve chance de vencer a corrida, mas acabou não vencendo, né? Mas o Matt Tiff fazendo um grande ano aí, seja lá qual carro outro que ele for andar. Bom jogo. Corrida da Xfinity Series vai ser no sábado às 3 horas da tarde a largada, né? Vamos ficar de olho na corrida aí. Eu vou estar preparado para assistir essa corrida. Mentira, eu tenho casamento numa cidade de fora, não vou estar na minha cidade, então eu não vou assistir essa corrida aí. E lembrando, né, Diogo, que essa corrida aí da Xfinity Series vai casar mais ou menos no mesmo horário que a corrida da IndyCar lá em Indianápolis. Isso no misto de Indianápolis. Isso. A corrida da NASCAR começa às 3 horas e a corrida de Indianápolis lá no misto vai começar às 4h30 da tarde, né? Então vai casar um pouco no horário. Vai ter um momento aí que a NASCAR vai estar quase acabando e a corrida da Indy vai estar começando aí. Num sábado à tarde. Então, um sábado à tarde de fortes emoções, né, Diogo? Ah, sim, sem dúvidas, e essa corrida promete. Eu confesso que eu gosto também dessa etapa da Indy no oval, no oval não, perdão, no misto. Vai ser interessante essa briga, digamos assim, entre as duas de um lado e do outro, mas... É, eu só não gostei mais daquela chincana que eles cortaram lá, né? É uma puta sacanagem aquilo lá que fizeram. Eu não gostei, não. Sempre tem umas mudanças assim para avançar, mas... É. Mas enfim, vamos lá. Próxima pergunta agora para falar da AA400, né? Só para passar aqui para reforçar a sua memória, o meu amigo Diogo. A Sprint Cup tem 92 corridas na em Dover, né? A Sprint Cup já esteve 92 vezes em Dover. É muita corrida, né, Diogo? É muita corrida, né? Mostra por que que essa pista é tudo isso, né? Por que que é tão esperada e tão amada por todo mundo. Sabe quem venceu a primeira vez lá em Dover? Menor ideia. Richard Petty. Olha aí. Foi o primeiro a vencer em Dover, em 1969. O último a vencer a corrida lá em Dover foi o Kevin Harvick, que foi o ano passado, né? Foi a corrida do Chase, né? Largando da pole, a última vez que quem venceu largando da pole foram 3 vezes que isso aconteceu. A última vez foi o Jimmy Johnson em 2010. Largando do top 5, né? Aconteceu isso 53 vezes em 92 corridas. E largando do top 10, isso aconteceu 71 vezes, né? Pelos que venceu venceu largando do top 10 aí, 77% das corridas. Do 21º para baixo, né, quem venceu aí foi, quem venceu não, foi 5 vezes que isso aconteceu. E a pior posição de largada que o cara venceu foi o Kyle Petty em 1995, largando a 33ª posição. Quem mais liderou foi o Richard Petty em 1974, 491 voltas lideradas das 500. Meu amigo Diogo, você tem alguma dúvida de algum número aí? Tem alguma expectativa aí para Dover? A minha expectativa, já encaixando a minha aposta, é ver o Kenseth vencendo. O Kenseth, ele tem um average finish aí em Dover de 12.6, um average start de 16.1. Já tem 2 vitórias nessa pista, 3 do top 5 e 1 pole. Tem um histórico legal, cara, não é um histórico do Jimmy Johnson, por exemplo, né? Até porque o Jimmy Johnson em Dover é um negócio quase surreal, mas é um piloto que tem um histórico legal, teve os problemas, como a gente citou bem no início da temporada, mas veio crescendo. Agora no Kansas, a gente comentou no bloco da Sprint Cup, fez uma belíssima corrida. Essa aposta no Kenseth se encaixa mais em torcida do que em aposta, para ser bem honesto, porque eu tô esperando o Kenseth vir, porque lá em cima o bolo, principalmente dos carros do Joe Gibbs, está bem interessante, mas está faltando o Kenseth lá para colocar mais um carro, para brigar também. E vai ser interessante, uma vitória dele em Dover seria essencial, digamos assim, pro ano dele, para ele vir mais forte ainda. Eu não falo nem classificar, tá, pra Chase, porque eu acho que, mesmo ele não vencendo, eu acho que ele já classificaria pra Chase, não é esse meu objetivo aqui. O que eu tô falando é questão de motivação mesmo, sabe, de vencer, de se garantir, de vir brigando, conhecendo mais em todas as outras provas, para entrar forte no Chase. O Matt Kenseth é o tipo de cara que, para mim, sei lá, top 5 de pilotos na categoria, então tem que estar bem o tempo inteiro, né, para gerar boas corridas. Eu aposto num Kenseth chegando muito forte, chegando para vencer agora em Dover. Bom, eu também aposto, Diogo, no Kenseth também. O Kenseth, até porque anda bem em Dover, e creio que as coisas vão acontecer para ele lá. Eu também vou apostar junto com você, tá, Diogo? Então, quer dizer, se a gente vencer, a gente vai pagar uma pizza para cada um, né? Ou a gente come uma pizza bem grande e vai meia meia para cada um. Beleza? Ou a gente não come pizza nenhuma, né? Eu acho melhor a gente comer, né? Uma aposta cancela a outra. Eu acho que é melhor a gente comer. Já como a gente postou no mesmo piloto, então a gente compra meia meia para cada um. Pronto, ok, tá fechado. Pizza não tem como resistir, pizza a gente tem que comer. Muito bom. Meu amigo Diogo, eu tava dando uma olhadinha aqui no tempo aqui, né? Como vai ser o final de semana. Parece que vai atrapalhar a chuva lá. A chuva deva cair. Hoje à noite chove, nesse momento chove em Dover, né? Nesse momento, hoje à noite, quarta-feira, chove em Dover. Na quinta-feira a previsão do tempo é de tempo parcialmente nublado. Na sexta-feira chove, 91% de chance, perdão, 80% de chance de chuva. No sábado também 90% de chance de chuva. Pode chover também no sábado, grandes chances. E só no domingo aí, apenas 10% de chance de chuva aí no domingo. Então no domingo, certeza que o Rio da Sprint Cup pode não atrapalhar. Certeza sim, né? Eu estou acreditando aqui na previsão do tempo. É, mas sexta-feira e sábado parece que as coisas vão atrapalhar para eles lá. Parece que a chuva pode melar o evento deles ali. Bom, Diogo, você tem mais alguma coisa a acrescentar aí, Diogo? Não, é isso. Foi um programa interessante. Depois a gente discutir bem essa rodada do Kansas, né? Tanto da Truck quanto da Sprint Cup. Esse preview legal para Douglas, ficou bem interessante. Bom, já que não temos nada a acrescentar aí, né, Diogo, desde já agradeço a sua participação na edição número 108 aí com a gente aí. Já fico convite para você voltar a Dover. Aliás, não vou nem convidar, né? Você já vai ter que voltar automaticamente. E assiste as corridas, se vira. Você okay, já vai voltar automaticamente, não vou nem te convidar mais não. Ok, pode deixar. Já vai vir automaticamente para Dover para gravar junto comigo. E o Lucão também não vou convidar, já está escalado aí automaticamente. Saiu a escala, vocês dois voltam para Dover. Certo? Mas obrigado, apesar das brincadeiras, tá? Muito obrigado, tá? Como sempre eu falo, seja bem-vindo. Os microfones estão abertos para vocês aí, né? Para o pessoal que sempre, já é ouvinte mesmo, que ouve o nosso podcast todo dia, já participou, que é o Paulo Fernandes. Um abraço, Paulo. O Guilherme também, que de ouvinte passou a gravar com a gente também, né? O Pedrão e o Elião estão um pouco afastados aí, mas o Elião tá quase na hora dele voltar já, que depois de maio acaba os projetos dele. Ele volta a gravar com a gente normalmente aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da edição número 108. Sejam todos bem-vindos sempre, né? Qualquer dúvida é só procurar a gente lá no Facebook, ou no Twitter, ou na página do Bigode Brasil. Então, os caminhos você já conhece aí. Diogo, quer deixar uma boa noite pro pessoal aí, Diogo? Como a gente fala no, na introdução, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora, né? Para qualquer boa hora, para quem esteja ouvindo. Eu, por exemplo, eu sou um grande fã de podcast, mas eu escuto podcast altas da madrugada. Então, boa madrugada também para você, se você estiver ouvindo agora de madrugada. Enfim, só agradecer o convite mais uma vez. Estarei aqui para Dover também, para comentar sobre Dover. E é um prazer enorme. Eu sou ouvinte também do podcast, já ouvi há um certo tempo. Então, é um prazer estar participando. Obrigado, Diogo. Pessoal, forte abraço. Semana que vem a gente está junto aí para a edição número 109. Boa semana, bom final de semana. Assistam todas as corridas e estejam preparados aí para a próxima edição. E cuidem-se bem, pessoal.